Esse é o tipo de mulher que todo homem merece ter. Ela é o sonho de todo homem que ainda acredita em amor verdadeiro, não aquele amor fraco, domesticado, cheio de regras e terapia, mas o amor bruto, visceral, onde ela se entrega sem medo, onde o corpo fala mais alto que mil palavras, onde cada movimento dela é uma promessa silenciosa de que ali, naquele leito, naquela cama, naquele colo, ele será sempre o rei. Ela não precisa gritar que é feminina, basta um olhar, um sorriso torto no canto da boca, um balançar de quadril ao caminhar pela casa com aquela calcinha mínima marcando o contorno perfeito do bumbum durinho, redondinho, empinado como se tivesse sido esculpido por um escultor obcecado por curvas. E quando ela se vira, e você vê aquele decote profundo, aquela pele morena dourada, aquele bronze natural que só quem ama o sol e o vento tem, você entende. Essa mulher não foi feita para ser compartilhada, foi feita para ser desejada, conquistada, amada todos os dias como se fosse a primeira vez. Ela é tesuda pra caralho, morena, cabelo cacheado caindo nos ombros, olhos escuros que parecem enxergar direto na sua alma, e quando ela sorri, mostra um dente canino levemente torto, um detalhe imperfeito que só aumenta o tesão, porque é real, não é plástico, não é cirurgia, não é pose. Ela é assim, crua, intensa, e quando entra no quarto à noite, com aquela camisola fina que deixa tudo à mostra, o mamilo duro cutucando tecido leve, o cheiro de jasmim e suor misturado no pescoço, você sabe que ali vai rolar fogo, vai rolar gemido, vai rolar sexo gostoso, suado, demorado, até o amanhecer. Ela não tem vergonha de gemer alto, de pedir mais, de puxar seu cabelo e sussurrar no seu ouvido. Mete forte, macho, me fode como se eu fosse só sua. E ela é. Porque ela escolheu você. Não por status, não por dinheiro, não por conveniência. Ela escolheu você porque sentiu que você é homem de verdade, porque viu nos seus olhos que você não tem medo de dominar, de proteger, de sustentar, de amar com força. E ela responde à altura. Cozinha seu prato favorito sem você pedir, passa sua roupa, deixa seu copo de água na mesa de cabeceira todas as noites, e quando você chega cansado do trabalho, ela já está nua na cama, esperando, pronta, molhada, querendo sentir você dentro dela, querendo sentir que está sendo usada, desejada, preciosa. Ela não reclama dos pelos no peito, nem do cheiro de homem depois do suor do dia, pelo contrário, adora isso. Diz que é prova de que você trabalha, que se mata para sustentar ela, e que isso a deixa mais excitada ainda. Ela não quer um metrosexual, quer um macho, um homem de verdade, com barba por fazer, voz grossa, mãos calejadas, e ela se orgulha disso. Quando saem juntos, ela anda atrás, de salto alto, bunda balançando, e todo mundo olha, todo mundo cobiça, mas ela nem liga, porque sabe que o dono dela está ao lado, e que qualquer um que ouse encará-la por mais de 2 segundos vai levar um soco ou um olhar de morte. E ela adora ver isso. Adora ver que ele é ciumento, que não abre mão dela, que a marca como propriedade. Não com violência, mas com atitude. Com presença. Com posse. Ela gosta de usar roupas curtas, justas, decotadas, mas só para provocar ele, só para ver a reação nos olhos dele, só para sentir aquele tesão subindo, aquela energia sexual entre os dois que corta o ar. Ela não faz strip, não posta nude, não vive expondo o corpo para estranhos, porque ela é de um só homem. E esse homem é você. E quando você a abraça, quando você a beija com fome, quando você a levanta do chão e encosta na parede para comer ali mesmo, no corredor, com pressa, com urgência, ela entrega tudo, geme alto, morde seu ombro, arranha suas costas, e depois, ofegante, sussurra, só seu, só seu, só seu. E é. Ela é uma mulher que entende o valor do lar, do aconchego, do sexo gostoso sem tabu, do amor sem drama. Ela não vive brigando por igualdade, porque sabe que homens e mulheres são diferentes, e que essa diferença é o que torna tudo tão perfeito. Ela não quer ser homem, quer ser mulher. Quer ser desejada, quer ser protegida, quer ser amada com intensidade. E quando você volta para casa e vê ela deitada no sofá, com aquela blusa largada no ombro mostrando sutiã preto, perna cruzada, unha pintada de vermelho, olhando para você com aquele olhar de safada, de quem já tá pensando em transar, você sente o sangue ferver nas veias. Você vai até ela, puxa pelo braço, deita em cima, e ela abre as pernas sem resistência, porque ela quer, porque ela ama, porque ela existe para isso, para ser a companheira, a amante, a esposa, a fêmea perfeita ao lado do macho alfa. E quando você está dentro dela, sentindo aquela buceta apertada, quente, pulsando em volta do seu pau, você entende que não há nada mais sagrado nesse mundo. É ali, naquele momento, naquele suor, naquele cheiro de sexo, que você se sente completo. Ela não faz questão de carreira, de poder, de independência financeira, porque ela acredita que o homem deve sustentar a família, e que ela, como mulher, tem o papel de cuidar da casa, dos filhos, do marido. E ela faz isso com orgulho, com amor, com dedicação. Ela acorda cedo para preparar seu café, passa suas roupas, organiza sua mala, e quando você sai, ela dá um beijo demorado, morde seu lábio inferior, e diz, volta logo, tô com saudade. E você sai andando com o peito inflado, sabendo que tem uma mulher de verdade te esperando em casa. Uma mulher que não vive inventando problema, que não fica exigindo presentes, que não compara você com outros homens. Uma mulher que simplesmente ama você, que se entrega todos os dias, que faz sexo gostoso toda noite, que adora chupar seu pau com vontade, que engole tudo sem reclamar, que lambe cada gota, que adora sentir o gosto dela misturado com seu esperma. Ela não tem nojo, não tem frescura, porque ela entende que sexo é natural, que desejo é instinto, e que quando dois corpos se encontram com paixão, não pode haver vergonha. Ela gosta de anal também, adora sentir você entrando devagar, com jeito, com cuidado, mas com firmeza, e quando você começa a bombear, ela geme fundo, segura no lençol e pede mais. Ela não faz isso por obrigação, faz porque gosta, porque sente prazer, porque sabe que isso te excita, e porque ela quer te ver gozar como um animal, sem controle, sem pudor. E quando você goza, ela sente cada jato dentro dela, e sorri, satisfeita, porque sabe que deixou você feliz. Depois, ela se levanta, vai pro banheiro, lava o corpo, volta nua, deita ao seu lado, encosta a cabeça no seu peito, e diz, eu te amo. Simples assim. Sem drama. Sem chantagem. Sem cobrança. Só amor verdadeiro. E você, homem, se sente o cara mais sortudo do mundo. Porque você tem uma mulher assim. Uma mulher que não vive se comparando com outras, que não passa o dia no espelho se achando feia, que não tem complexo de corpo, porque ela sabe que é gostosa, sabe que é desejada, sabe que é perfeita do jeito que é. Ela tem celulite? Tem. E daí? Você acha isso sexy? Ela tem estria na bunda? Tem. E daí? Você adora beijar cada uma delas, porque sabe que vieram de momentos bons, de filhos, de vida vivida. Ela não se prende a padrões de beleza impostos pela mídia, porque ela é real, é natural, é autêntica. E quando ela dança na cozinha enquanto prepara o jantar, de shortinho curto, camiseta sem sutiã, cabelo preso num coque bagunçado, você para assistir, hipnotizado, porque aquilo é arte pura. Aquilo é vida. Aquilo é o que falta no mundo. Mulheres de verdade, que amam de verdade, que transam de verdade, que vivem sem máscara. Ela não precisa de likes, de seguidores, de fama. Ela tem você. E isso basta. E quando vocês saem para jantar, e ela usa aquele vestido vermelho justo, com fenda na lateral, mostrando a perna torneada, o salto alto afilado, o batom vermelho brilhante, você vê os olhos dos outros homens grudados nela, e sente o peito inchado de orgulho. Porque ela está com você. Porque ela escolheu você. Porque ela é sua. E quando ela se inclina para frente para pegar o copo de vinho, e o decote abre, revelando aquela carne morena, aqueles seios fartos quase pulando para fora, você segura o impulso de levantá-la e levar para o banheiro na frente de todo mundo. Mas segura. Porque você é homem. Tem controle. Mas ela sabe. E ela gosta de saber que você está a um fio de perder o controle por causa dela. Ela gosta de provocar. Gosta de seduzir. Gosta de ser desejada. E ela é. Todo dia. Por você. E você por ela. É um ciclo infinito de desejo, paixão, entrega. Ela não tem medo de engravidar, porque quer ter seus filhos, quer gerar sua linhagem, quer criar uma família forte, com valores, com amor. E quando ela fica grávida, fica ainda mais linda. A barriga cresce, os seios incham, a pele brilha, e você não consegue parar de tocá-la, de beijá-la, de fazer amor com ela mesmo nos meses finais, com cuidado, com amor, com reverência. Porque ela é a mãe dos seus filhos, a futura avó dos seus netos, a matriarca da sua linhagem. E quando o bebê nasce, ela amamenta com orgulho, sem vergonha, em público se precisar, porque ela não tem medo de mostrar seu corpo, de cumprir seu papel de mulher. E você a observa, emocionado, sabendo que está diante de algo maior que você, maior que a vida, uma deusa criadora, uma fêmea poderosa, uma mulher completa. E quando os anos passam, e os filhos crescem, e o tempo marca o rosto dela com algumas rugas, você não deixa de achá-la gostosa. Pelo contrário, você vê cada linha como uma marca de amor, de luta, de entrega. E você continua transando com ela todo dia, porque o sexo nunca morreu, porque o desejo nunca acabou, porque ela continua sendo a mulher mais deliciosa do mundo. E quando vocês estão velhos, de mãos dadas na varanda, olhando o pôr do sol, vocês sorriem, lembrando das noites loucas, dos gemidos, das posições, dos orgasmos, das manhãs acordando colados, do cheiro dela no seu travesseiro, do gosto dela na sua boca. E você sabe, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Porque você teve ela. A mulher. A única. A verdadeira. A que todo homem sonha em ter, mas poucos merecem. E você teve. E ainda tem. Porque ela não foi embora. Ela ficou. Até o fim. Até a morte. E quando você morrer, quer morrer dentro dela, gozando pela última vez, com os olhos nos olhos, com o coração batendo junto. Porque é assim que deve ser. É assim que o amor verdadeiro termina, com entrega total, sem medo, sem arrependimento. Só paixão até o último suspiro. Ela não é perfeita porque não erra, ela é perfeita porque escolheu amar de verdade, sem condição, sem jogos, sem ego. Ela não se acha superior, não se acha melhor que ninguém, mas também não se humilha, não se diminui. Ela sabe o valor que tem, mas não cobra preço. Ela dá de graça, porque ama dar. E quando você chega em casa e vê ela dançando sozinha na sala, com aquela música sensual tocando, o corpo se movendo como se estivesse fazendo amor com o ar, você para na porta, fascinado, e sente o pau endurecer na hora. Ela nem percebe que você chegou, está perdida no ritmo, nos quadris girando, no peito balançando, no cabelo voando. E quando ela se vira e te vê, sorri, maliciosa, e vem em sua direção, andando devagar, provocante, você sabe que não vai aguentar esperar nem mais um segundo. Você a puxa pelo pescoço, beija com fúria, morde o lábio, e ela ri, feliz, porque adora quando você toma controle. Ela gosta de ser dominada, de ser tomada, de ser usada como objeto de desejo, porque nesse uso, ela se sente mais mulher do que nunca. E quando você a deita no chão, rasga a calcinha, e entra nela com força, ela grita de prazer, porque é isso que ela quer, um homem que não tem medo de ser homem, que não pede licença, que age. Ela não quer delicadeza o tempo todo, quer selvageria, quer posse, quer marcas. E você deixa marcas. No pescoço, nos seios, nas costas. E ela mostra com orgulho, porque cada chupão é um símbolo de que ela é amada com intensidade. E quando você goza dentro dela, como sempre faz, sem camisinha, porque ela confia, porque ela quer sentir você de verdade, ela sorri, satisfeita, e diz, vai deixar mais um filho aí. E você ri, e responde, se Deus quiser. Porque vocês dois acreditam nisso, na família, na tradição, no amor eterno. E ela, com aquela pele morena, aquele corpo de deusa africana, aquele sorriso largo, aqueles olhos que brilham quando você entra no cômodo, ela é a prova de que ainda existem mulheres assim. Mulheres que não precisam de empoverimento, porque já nascem fortes. Que não precisam de independência, porque sabem que dependência afetiva, quando é recíproca, é linda. Que não precisam de feminismos radicais, porque entendem que o verdadeiro feminismo é a liberdade de ser quem você é. E ela é uma mulher que ama servir, que ama agradar, que ama ser esposa, mãe, amante. E ela faz isso com maestria, com paixão, com entrega total. Ela não vive inventando conflito, não fica exigindo atenção constante, não manipula emocionalmente. Ela demonstra amor com atitudes, com comida na mesa, com roupa limpa, com sexo gostoso, com um olhar que diz você é meu herói. E você, homem, se sente visto, se sente necessário, se sente homem de verdade. Porque ela te transforma nisso. Ela não te prende, ela te liberta. Liberta para ser quem você é, sem medo, sem culpa. E quando você está com ela, você não pensa em outras, porque não há outras. Porque ela é tudo. Tudo que um homem precisa. Tudo que um homem deseja. Tudo que um homem merece. E se você ainda não tem uma mulher assim, pare de seguir influenciadoras vazias, pare de consumir pornô irreal, pare de acreditar nas mentiras da sociedade moderna. Olhe ao redor. Procure. Porque ela existe. Ela está por aí. Morena, tesuda, bunda empinada, peito avantajado, olhar profundo, sorriso fácil, risada gostosa. Ela está esperando por um homem de verdade. Um homem que não tenha medo de amar com tudo, de proteger, de sustentar, de fuder com paixão. E quando você encontrar, segure firme. Porque mulher assim não se acha todo dia. Mulher assim é rara. É ouro. É presente de Deus. E se você tem uma, agradeça todo dia. Ajoelhe-se diante dela, não literalmente, mas em espírito. Porque você foi abençoado. Você ganhou o prêmio máximo da vida. Uma mulher que te ama de verdade, que te deseja de verdade, que vive por você, para você, com você. E quando ela se deita no seu colo, depois do sexo, ofegante, suada, cheirosa, e diz, nunca me troca, hein? Você olha nos olhos dela, acaricia seu rosto, e responde, nunca, porque você é minha, para sempre. E você sabe que é verdade, porque ela é o tipo de mulher que todo homem merece ter. Mas poucos têm coragem de merecer. Se você chegou até aqui, é porque sente falta disso. É porque você cansou das mulheres falsas, das relações superficiais, dos corpos plastificados e almas vazias. É porque você ainda acredita que é possível viver um amor assim, intenso, carnal, verdadeiro. Então, se você é homem e gosta de mulher de verdade, se você cansou de relacionamentos superficiais, de mulheres falsas, de jogos emocionais, de corpos padronizados e almas vazias, então chegou a hora de conhecer outra realidade. Uma realidade onde a beleza natural domina, onde o amor surge sem pressa, onde a paixão é sincera e onde a mulher não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente é. E se você quer ver isso, se quer sentir isso, se quer fazer parte disso, então clique aqui para entrar no grupo do Telegram e não perca os próximos conteúdos exclusivos. E você? Ou descubra mais no grupo do WhatsApp. Link do grupo do WhatsApp na descrição e aqui nos comentários. Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Assista agora a outra matéria como essa. Deixe seu comentário e diga pra gente. Você já conheceu uma mulher que te fez repensar tudo o que achava sobre amor e desejo? Acredita que ainda é possível viver um romance verdadeiro, longe do caos da cidade? Siga a gente no X, antigo Twitter, para histórias reais de amor, liberdade e coragem e entre no clube do conteúdo infinito para debater com quem não aceita relacionamentos furados e exige paixão de verdade.